Finalmente pensei ter achado quem eu queria, a mulher com quem tinha sonhado uma vida. Só que a sorte não esteve a meu lado esse dia, e morreu a esperança naquela aliança de comprometida. Ainda tentei lutar por ela, feito louco, mas como ganhar uma batalha já perdida? Meu azar no amor sempre foi tanto ou tão pouco. Só me resta perder mais esta mulher, não tenho saída, porque ela não é livre, não há lugar para mim. Outra ilusão que eu tive acabou, sempre foi assim, porque ela não é livre. Mais uma vez perdi. Alguém chegou primeiro e a levou. Sempre foi assim, sempre foi assim. Tentei lutar por ela, feito louco, mas como ganhar uma batalha já perdida? Meu azar no amor sempre foi tanto ou tão pouco. Só me resta perder mais esta mulher, não tenho saída, porque ela não é livre, não há lugar para mim. Outra ilusão que eu tive acabou, sempre foi assim, porque ela não é livre. Mais uma vez perdi. Alguém chegou primeiro e levou. Sempre foi assim, sempre foi assim. Porque ela não é livre. Ai, não há lugar para mim. Outra ilusão que eu tive acabou, sempre foi assim, porque ela não é livre. Ai, mais uma vez perdi. Alguém chegou primeiro e a levou. Sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim.